Narcinhazinha tem muito o que fazer, tem cabeça pra tratar, tem que ler caderno B, ora no homeopata, fita no videoclube. Tá na hora de acordar, tem a vida pra viver, tem convite pra dançar, telefone pra você, namorado pra brigar, vinho branco pra esquecer. Massagem no chinês, instituto de yoga, coleção nas vitrines. Tá na hora de acordar, tá na idade de querer, namorado pra casar, casamento pra sofrer, a cabeça pra dançar e a vontade de morrer. Disco novo pra rodar, vinho branco pra esquecer. Cabeça pra tratar, tem que ler caderno B, ora no homeopata, fita no videoclube. Tá na hora de acordar, tem a vida pra viver, tem convite pra dançar, telefone pra você, namorado pra brigar, vinho branco pra esquecer. Instituto de yoga, coleção nas vitrines. Tá na hora de acordar, tá na idade de querer, namorado pra casar, casamento pra sofrer, a cabeça pra dançar e a vontade de morrer. Disco novo pra rodar, pra esquecer.